está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Oi, boa tarde. Lízia Nascimento, para ficar com vocês até às 15 horas. Olá, galera. Boa tarde. Eu sou o Gustavo Rezende. E aí, meus amigos, firmes e fortes? Eu estou, e vocês? Ah, tranquilo. Bem. E Clarinha, pois mais é, um Clarinha, aninho, né? Completou seu primeiro nível. Muito bom. Seu primeiro aniversário na semana passada. Foi muito, muito legal, muito gratificante. Então, parabéns mais uma vez. Né? Valeu demais pelo carinho de todo mundo. E, claro, como sempre, todas as quintas-feiras, com reprise aos domingos, você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, qual é o tema do nosso programa de hoje? Olha, o tema é muito legal, que é Sim. carreira. Né, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades do Rio de Janeiro. Bom, no jogo rápido de hoje, temos a entrevista com o coordenador do Polo 13 da Comerj 2010, Adriano Almeida. E no dia 4 de novembro, Lízia, o que temos como fatos marcantes desta data? Temos sim. No dia 4 de novembro de 2001, a ginasta brasileira Daniele Hipólito conquista prata nos exercícios de solo durante o Mundial de Ginástica Olímpica. Mesmo sem patrocínio, a ginasta conseguiu o primeiro pódio brasileiro no esporte. Coisa boa, né? Com certeza. E também num dia 4 de novembro, só que no ano de 1992, desencarnou o ator, compositor e apresentador Carlos Imperial. O artista ajudou a impulsionar a carreira de grandes nomes da MPB, como Roberto Carlos, Elis Regina e muitos outros. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, sempre às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, não perca tempo. Ligue agora para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Lembrando, hoje, quinta-feira, até às 15h, ok? De agora em diante até às 15h. Bom, por e-mail você também pode manter contato conosco. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então, temos o fax também, que é o 3386-1444. Ou então, mande a sua carta para Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bem, galera, na semana passada não houve ganhador do quiz. É isso mesmo. Que pena. Pois é, ninguém acertou a pergunta da semana passada e, por conseguinte, ainda ela... tem chance. Pois é, ela acumula, não? Então a pergunta da semana passada fica valendo para esta semana. Qual é a pergunta, Gustavo? Bom, a pergunta é: o periódico mensal, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, foi publicado sob a responsabilidade direta de Allan Kardec, até a sua desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869. Diante disso, perguntamos: qual foi a data de lançamento da Revista Espírita em Paris? Alternativa A, 1º de janeiro de 1858. Alternativa B, 15 de outubro de 1858. Ou alternativa C, 30 de março de 1858. Responda, então, a alternativa que você considera correta. Letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, dia 4 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, enviando uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br, ou também enviando a sua resposta para o e-mail do programa, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não deixe de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Ah, e saiba que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Trovas do Outro Mundo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, da editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana, então corre lá e liga pra pois gente. Pois é, todo mundo participando. Jogo Rápido. Espaço Jovem. De 5 a 9 de março de 2011, acontece mais uma edição da Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a COMERJ. Durante o evento, que acontece, né, tradicionalmente no período do Carnaval, representantes de instituições espíritas de todo o Estado vão mostrar a importância dos jovens para a construção de uma sociedade melhor. E para sabermos de todos os detalhes, o que está sendo preparado para mais uma edição da COMERJ, recebemos hoje no Jogo Rápido o Adriano Almeida, ele que é integrante, membro do Conselho Diretor da COMERJ, no caso ligado ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ. Adriano, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo aqui no Jogo Rápido. Eu queria que você inicialmente falasse para a gente, até de uma forma bem didática, né, para quem não conhece, o que, que é a COMERJ e o que, que, de modo geral, o evento objetiva. Obrigado, Marcos. A COMERJ é um evento que já tem mais de 30 anos, né? Sim. E tem como grande objetivo oferecer um espaço de evangelização para o jovem no período do Carnaval. Como uma opção para os jovens nesse período, que é um espaço de vivência intensiva de evangelização. Perfeito. E qual o tema específico para a edição 2010? Aliás, 2011. Bom, em 2011 a gente vai discutir o tema Ser Cristão, uma questão de vivência. O grande mote do tema desse 2011 é a caridade. Sim. Qual é o planejamento, ou seja, de que forma vocês pretendem trabalhar com esse tema em cada um dos polos? Como você sabe, o CERJ, o Conselho Diretor, se reúne normalmente e define um plano de estudos, né? Sim. Para a COMERJ, com os conteúdos, a bibliografia básica. E dentro desse plano de estudos foi traçado que a proposta era trabalhar a caridade de forma essencialmente prática. Sim. Né? Relembrar da caridade no seu aspecto prático. E não apenas um estudo teórico. Claro. Então a gente vai passar esses 4 dias, nos 19 polos da COMERJ, discutindo a caridade como uma concretização da ação cristã. Perfeito. E você falou em 19 polos, ou seja, capital e todo o interior do estado, não é isso? Isso, são 19 polos espalhados por todo o estado. Só na capital, na região metropolitana, a gente tem em torno de 5 ou 6 polos. Certo. De comércio. Perfeito. Agora, em relação aos interessados, quem efetivamente pode participar da COMERJ e como fazer para se inscrever? Olha, qualquer jovem que participe da evangelização na Casa Espírita entre 11 e 26 anos, você vê que é uma faixa etária bem alargada, né? Sim. Que tenha 2 anos de frequência na Casa Espírita, pode se inscrever na COMERJ. Certo. A inscrição se dá no site, né? O portal do CERJ tem um site para a COMERJ. Sim. www.cerj.org.br/comerj. E nesse site você encontra todas as informações referentes ao processo de inscrição, que ele começa no site, mas ele não termina lá, né? Certo. Porque ao fazer a inscrição, você imprime a sua ficha para poder assinar e levar para sua casa espírita, para o seu coordenador de mocidade também assinar e dar o seguimento à ficha. Ao processo, né, de inscrição. Isso. E existe algum prazo que você possa nos passar, Adriano? Sim, esse ano a inscrição para os jovens se encerra no dia 30 de novembro. 30 de novembro. Até o dia 30 de novembro, o jovem pode acessar o site, abrir a página para inscrição e imprimir a sua ficha. Lembrando que o processo não acaba aí. É preciso que ele assine a sua ficha, leve para a casa espírita, para lá o seu coordenador de juventude, seu diretor de evangelização, recolha essa ficha e encaminhe para o seu, que vai repassá-lo para o polo. O encaminhamento da ficha, Marcos, tem que ser feito até 15 de dezembro. No caso, isso para os coordenadores de mocidade, os representantes isso. de Digi, que dão tramitação a essa documentação. Né? Isso. Maravilha, então, Adriano. Quero agradecer pela sua participação aqui no Jogo Rápido. Nós conversamos com o Adriano Almeida, ele que é coordenador-geral do Polo 13 da Comerj e membro do conselho diretor, né, do conselho gestor da Comerj junto ao CERJ. Aliás, só lembrando, o Polo 13 ele abrange uma boa área na capital, não é isso? Isso, Polo 13, ele junto com o Polo 8 e o Polo 18, somos três polos, pegamos toda a área do chamado Reunir 8, né? Zona Sim. Norte, Zona Sul e centro da cidade do Rio de Janeiro. Maravilha. O Adriano, então, passando as informações sobre a Comerj como um todo, 32ª edição da Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Inscrições para a Comerj 2011, portanto, até o dia 30 de novembro, através do site www.cerj.org.br/Comerj. Ok? Adriano, mais uma vez, muito obrigado e sucesso na Comerj 2011. Obrigado, mano. Conversamos então com Adriano Almeida, aqui no Jogo Rápido. Espaço Jovem! Estamos aqui com um convidado muito legal que vai falar com a gente sobre carreira. O nome do nosso convidado é Adams Auni. Auni. Auni, então. Bem-vindo, então. Obrigado aí pelo convite. Ah, obrigada também, gente, por ter atendido o nosso convite aqui. E a gente vai falar de um tema, né, que eu acho que pode ser, assim, o conflito de muita gente, né, principalmente dos jovens, né? Faz a primeira perguntinha, Gustavo, por favor. Bem-vindo, Adams. Vamos à nossa primeira pergunta. Qual a definição de carreira? Carreira é o mesmo que profissão? Olha só, com certeza você vai encontrar esse sinônimo em algumas revistas, né, técnicas, especialistas de carreira, negócios, profissão, enfim. Mas, no meu ponto de vista, carreira seria aquela construção pessoal que você faz ao longo da vida. Não necessariamente você vai ter uma carreira só numa área específica. Você pode ter desenvolvido a sua vida em várias áreas e, na minha opinião, isso é a sua carreira, né? Com a sua formação, seus conteúdos, a sua experiência profissional. Hoje você está atuando numa área, mas você tem toda uma formação que te direcionou. Depois você fez novas escolhas à medida que as necessidades, mudanças de mercado, até mesmo as tendências de mercado vão direcionando para novas opções. Profissão, eu digo que é um momento profissional. No momento você é profissional naquela área, você se especializou, você se formou, você está atuando naquela área, então você é um profissional. Diante desse mundo extremamente dinâmico, globalizado, ficaria muito difícil o jovem hoje se fixar por muito tempo numa única profissão. Claro, ele pode ser médico, engenheiro, advogado, arquiteto, e aí ele entende que isso é profissão. Mas hoje, dentro dessas áreas, você precisa adquirir constantemente novos conteúdos para você se manter atualizado. E o que acontece hoje? Muitas vezes você inicia a sua vida profissional numa área e a tendência é você ir direcionando para uma outra área. Aí eu digo que isso é a carreira profissional. É uma boa definição, né? E realmente, hoje em dia, a gente precisa, então, de muitas carreiras. Muitas carreiras, sem dúvida nenhuma. Para não ficar a pé depois, né? É, porque as opções, né, de mercado vão te exigir que você tenha uma certa habilidade multifuncional. É isso. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, até melhor. A própria pessoa, né? O crescimento pessoal é fundamental. Exatamente. Como podemos investir na carreira? Bem, para você investir na carreira, você precisa investir na própria vida. Questão de conteúdos, comportamento, a visão do mundo, a visão de si mesmo, como você está com você mesmo, porque se é uma formação, você precisa fazer esse investimento nessa formação. Dificilmente você vai conseguir ser um excelente profissional e, entre aspas, uma má pessoa, uma pessoa com problemas, uma pessoa com carências ou com desequilíbrios. É necessário que você seja esse todo, que você busque equalizar essas questões como um todo. Quanto mais você, né, se aperfeiçoar, melhor, né? O investimento hoje em dia, ele é necessário. Então, você tem muita informação disponível, caso você não tenha muitos recursos, tem muita informação disponível na internet. Cuidado que às vezes as informações disponíveis não têm assim base fundamentada, mas continua sendo informação disponível. Você tem muitos sites idôneos, você tem muitos livros que você pode ler pela internet, e hoje em dia as livrarias, elas permitem que você entre na livraria e folheie um livro, leia até o livro todo, né, ao longo da semana, um pouquinho por dia. Então, tem muita informação disponível. E as bibliotecas, né, públicas. Bibliotecas, por aí, com, né, certeza, com certeza. Qual é a importância, né, de nós investirmos na nossa carreira, no profissional? A importância de qualquer um, jovem, mais maduro ou até idoso, desse investimento é aquela importância de você se autossatisfazer. É aquela busca interior para o aprender, para o compreender, para o explicar, para entender todos os processos, mesmo que, por exemplo, eu tenho o hábito de estudar e ler coisas que não são específicas da minha área de gestão, de empreendedorismo, da questão de liderança, negócios, mercado financeiro, e eu percebo que cada vez mais os líderes, né, os gestores, eles precisam ter uma visão, eu diria uma visão holística, né, uma visão geral de todos esses conteúdos, porque as áreas, elas começam a se relacionar. Então, você não tem hoje mais uma situação distinta. Só mercado financeiro, só exatas, só humanas, só biologia, enfim. Hoje, todas essas áreas, elas estão interagindo. E qual a visão da doutrina espírita sobre a carreira? Olha, eu não saberia dizer a visão da doutrina espírita sobre a carreira. Eu teria que fazer uma pesquisa se é que tem isso, se essa é uma preocupação dos espíritos. Mas, como espírita, eu vejo que a preocupação quanto à carreira, ela está atrelada ao próprio processo evolutivo, à própria realização de benefícios, atrelado à questão de conquistas pessoais. E claramente, se você é um bom profissional, dedicado, um homem de bem, com certeza você vai ser um bom profissional e vai fazer, vai trazer mais benefícios às pessoas, você vai ser um bom empregador, na tua empresa o ambiente vai ser saudável, seus funcionários vão se respeitar. Então, acho que essa qualidade de vida, sobretudo. É uma coisa boa para pensar. O mundo atual exige cada vez mais investimentos na carreira profissional, no caso, graduações, pós-graduações, cursos, né, treinamento e etc. Isso gera um sentimento de ambição que, em excesso, se torna perigoso. Querer evoluir é ótimo, faz parte da lei de progresso. Mas como crescer profissionalmente com ética e respeito? As paixões, elas são necessárias, elas são fundamentais para que as tarefas sejam cumpridas, os desafios sejam superados, as diferenças sejam ajustadas. Muitas vezes você vive numa comunidade carente, de poucos recursos, a família não tem uma condição financeira que te possibilite estudar, e nesse momento você precisa ter paixão, pela vontade de crescer, pelo desejo de crescer, de resolver, sair daquela mesmice. E aí, nesse caso, você precisa realmente estar disposto a trabalhar com esse desafio, com essa vontade. E tem que ser perseverante, porque as dificuldades são muitas. Tudo bem, você conseguiu sobressair da comunidade, conseguiu fazer a sua formação, você já é um profissional. E como é que você persiste nisso? Será que você persiste no mesmo ritmo ou você começa a, digamos assim, a relaxar na questão? Eu acho que vale a pena esse profissional que teve a sua origem tão difícil e superou tantos desafios, eu acho que vale a pena nesse momento ele refletir de que forma ele superou esses desafios, de que forma positiva, ética, que valores ele construiu, e desdobrar isso cada vez mais. Eu acho legal, e até porque eu pensava assim, por exemplo, tem muita gente que fala, é pobre e tal. No, eu penso assim, não é porque você é pobre, né, nasceu pobre, que você deva continuar na pobreza. Eu acho que a gente tem o direito de progredir, sim, mas é como você falou, né? Observar, né, e ver o que você está querendo para você e levar para a sua vida fora. Né? As escolhas que você precisa fazer, elas precisam ter vamos dizer, elas precisam ter um objetivo. Tá? Essas escolhas precisam estar objetivadas. De outra forma, essas escolhas, a cada momento você está fazendo uma nova escolha. Então, a cada momento você está sofrendo aquela influência do meio e as impossibilidades vão crescendo. Se você cria esse objetivo na tua escolha, independente da condição que você está, a gente falou na questão socioeconômica, mas você pode ter uma limitação física. Então, diante da limitação física, como eu supero as minhas limitações e realizo, conquisto os meus objetivos? Então, você precisa colocar esses objetivos bem claros. Pois é, enfim, né, a gente, quando tem firme a vontade, mesmo a pessoa sendo limitada fisicamente, eu acho que, né, não desanimar, ir em frente e fazer o que é possível, né, dentro, né? Sem o desespero. O possível e sobretudo, o impossível. É, nesse ponto, assim, eu quero dizer assim, da pessoa, de repente, se não conseguiu, também não é para ficar desesperada, né? Eu acho que se ela deu tudo de si, tudo que ela pôde, né? Bem, eu faço treinamento para jovens empreendedores, eu faço treinamento sobre comportamentos empreendedores. E dentro desses comportamentos, a gente percebe que muitas vezes você aceita aquela condição, aquele limite, como um processo. Eu tô indo. Mas se você não estabelece um objetivo, você não sabe para onde está indo. É aquele verdade. Dilema da Alice no País das Maravilhas, né? O gato pergunta para ela, para onde você vai? Não sei para onde eu vou. Então, qualquer direção serve. Você vai ser levado. Vai ser levado, justamente. É verdade, sim. Para os jovens que estão em época de vestibular, o que é melhor? Escolher uma profissão que ele goste, que ele tenha talento, ou uma profissão que esteja em alta no mercado? Bem, jovens em época de vestibular, a escolha tem que ser ou pela aptidão, ou porque você considera que aquela profissão é a que está dando os melhores resultados, a gente diz aí, né, ouve dizer aí, está bombando no momento. Ou se não, aquela que vai te dar mais prazer, aquela que realmente você sente prazer em realizar. Eu acho muito complicado, né, o jovem fazer a escolha de uma profissão por uma opção da família, uma pressão do pai, da mãe, do avô, né? Isso a gente vê que não funciona. Você se torna um profissional insatisfeito, os resultados não são bons, você não evolui, não cresce e você fica amargurado diante daquele processo. São, às vezes, 5, 6, 10 anos de estudo e você não consegue se sentir pleno dentro daquela área. Então, para os jovens, o meu conselho é que faça escolhas né? Baseadas naquilo que vai realmente lhe trazer satisfação. Porque vão ter desafios, vão ter noites de sono perdidas com estudo, provas, seleções, entrevistas, concursos, enfim, vai ter toda uma série de desafios para serem superados. Se você não tiver uma paixão pelo aquilo que você está fazendo, você vai desistir logo de início. É verdade. E aquele negócio que você falou, escolher realmente uma coisa que você esteja e goste de fazer, porque mesmo você, mesmo ganhando muito dinheiro, tem muita gente que abre mão, às vezes, do muito dinheiro, às vezes, porque não está satisfeito. Com certeza. E aquilo vai acaba trazendo uma imensa, assim, infelicidade mesmo, né? Bom, então, olha só, a gente está aqui conversando com Adams Auni. E daqui a pouquinho a gente volta. O programa não acabou. Aguarda aí que a gente volta já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e lá, quando você conferir o site da emissora da Fraternidade, visite a página do Espaço Jovem. Para tanto, é só você ir no menu Programação e depois no submenu Espaço Jovem. A partir disso, você acessa o site, né, a página do programa, e fica sabendo das nossas novidades, notícias, curiosidades, também os áudios de programas anteriores. Você que por algum motivo perdeu alguma edição do Espaço Jovem, você pode conferi-la em qualquer lugar, a qualquer hora, offline, né? É só você dispor para isso das ferramentas de áudio necessárias. E, é claro, você dispõe também no site de mais uma ferramenta de contato com a gente. É só você clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e lá tem o espaço para você mandar a sua mensagem, a sua participação, sua opinião, crítica, sugestão, enfim, o que for. A sua participação para o Espaço Jovem. Não perca tempo, acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Lízia, sociais? Oh, tem sim, gente, que legal. Olha só, eu quero mandar um abraço pro Anderson da Silva, de Vaz Lobo. Beijo para você, obrigada pela participação. De Rubens da Silva, também de Vaz Lobo. Obrigada pela participação. Isso mesmo. Gustavo, mais sociais? Tem mais aqui, ó. Da Eliane Garcia, de Vaz Lobo, e do Roberto Nazareno, de Honório Gurgel. Abraço para todos. Com certeza. Claro. E os aniversariantes, Lízia? Então, aniversariante, eu quero mandar beijo pro Hernani Alves da Silva, né? Ele faz aniversário dia 4 de novembro. Beijo. E aqui para uma pessoa bem legal, que nossa amiga aqui, a Cristina Delia. Ela é a coordenadora aqui dos programas da Rádio Rio de Janeiro. Beijo, Cris. Com certeza. Para minha amiga Ionara, lá de Pilares, que faz aniversário também. Beijo para você. E do Bruno Gert, é o meu vizinho, viu? Ah, tá. E um beijo para os pilarenses todos lá. É verdade. Também mandar um grande abraço e os parabéns para Virgínia Camargo, que também faz aniversário neste sábado, dia 6 de novembro. Parabéns a todos, muitas felicidades e obrigado a todos os ouvintes que mandam suas participações pelo carinho de sempre. Valeu! Isso. Quiz. E como já dissemos no início do programa, o quiz desta semana é a repetição do quiz da semana passada, uma vez que ninguém acertou a resposta da pergunta da última semana. Logo, a pergunta acumula. Gustavo, qual é a pergunta, então? Bom, a pergunta é: periódico mensal, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, foi publicado sob a responsabilidade direta de Allan Kardec, até a sua desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869. Diante disso, perguntamos: qual foi a data de lançamento da Revista Espírita, em Paris? Alternativa A, 1º de janeiro de 1858. Alternativa B, 15 de outubro de 1858. Ou alternativa C, 30 de março de 1858. Responda, então, a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 33966969, 33966969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, você envia sua mensagem para a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro. O endereço www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem, bem como também na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem, a sua resposta. Ou você pode enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E quer saber? Aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Trovas do Outro Mundo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Estamos aguardando a sua participação, hein? Participem, gente! Rádio Rio de Janeiro. Oi, voltamos aqui com a nossa participação do Adams, né? Eu não vou pronunciar o sobrenome porque eu nunca acerto mesmo. Mas, Adams, fala o seguinte: como é a sua casa espírita? Fala um pouquinho da sua casa espírita, se lá tem mocidade. Bem, na verdade eu não tenho uma casa espírita, eu trabalho em três casas espíritas. Nossa. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Maria Angélica, que fica no Recreio, há 16 anos. Eu trabalho no Centro Espírita Leon Denis, que fica em Bento Ribeiro. Fazemos o estudo de Joana de Ângeles, tá? E trabalho também no Centro Espírita Preto a Jesus, que fica em Anchieta. Lá nós realizamos o estudo do Evangelho com foco no autoconhecimento. E tem mocidade essas casas? Tem, as três casas têm mocidade, são muito ativas, muito dinâmicas. Muito bom, aí fala pra galera participar aqui com a gente. Com certeza, viu? Eu vou mandar o recado. Manda mesmo. Então tá, gente. E você, assim, você é o presidente ou você é o trabalhador, evangelizador? Sou trabalhador. Sou trabalhador. Então tá. Tô a serviço. Então tá certo, melhor coisa não tem, né? Então, olha só, vamos agora para a pergunta dos jovens. São perguntas de jovens de diversas mocidades espíritas. E o Gustavo vai fazer o favor de começar. Vai, Gustavo. Bom, a pergunta é a pergunta do Miguel, de 11 anos, do Centro Espírita Maria de Nazaré, em Nilópolis. O Miguel pergunta: o que é o espírito? Bem, Miguel, existem respostas na primeira parte, primeira e segunda parte do Livro dos Espíritos, que você, fazendo lá uma pesquisa, você vai ter esse esclarecimento. Bem, mas se você já fez essa pesquisa e você está ainda curioso, querendo saber de algo mais, o espírito em si, ele surge lá no fluido cósmico. E existe lá um contexto no Livro dos Espíritos onde você não consegue definir se o que é o espírito e o que é a matéria. E eu acho que esse contexto lá do Livro dos Espíritos, ele ainda vai demorar um pouquinho para que a gente tenha o exato entendimento do que os espíritos quiseram dizer. Bem, esse espírito ele surge lá, denominado de forma didática como princípio inteligente, e ao longo aí dos milhões de anos, né, que ele vem transitando pelos vários mundos, esse espírito ele vai ampliando a sua consciência num processo evolutivo de informação, até chegar ao que somos hoje, né, esse espírito bem mais complexo, esse conjunto de informações, ao ponto que você pode começar a se questionar quem você é. para onde você vai, de onde você vem. Então, nesse nível que nós estamos agora, você já é um espírito extremamente complexo. E nesse momento você já tem uma série de responsabilidades com você mesmo. Então, a questão do espírito, né? É só para esclarecer, Miguel, não é que você vai ter um espírito, você no futuro vai ser um espírito, Miguel. Você já é um espírito. Então, antes de mais nada, para entender o que é espírito, você vai precisar exercitar e se ver espírito. Então, como fazer para melhorar o nível de pensamento dos jovens? Essa pergunta é da Jéssica, 14 anos, do Bruno, de 15 anos. Os dois são do Centro Espírita Maria de Nazaré, em Nilópolis. Oi, Jéssica, tudo bom? Bem, a questão do pensamento, ela está realizada às suas construções. Então, para melhorar o seu nível de pensamento, você, com 14 anos, você já sabe. Você tem que pensar no bem, você tem que estar constantemente ligada a Deus, prece, oração, trabalho no bem, atos do bem, comportamentos no bem, alimentação positiva, leituras positivas. Então, tudo isso vai qualificar o teu pensamento e as suas atitudes. É uma série é um conjunto, na verdade. Sim, é um passo a passo. É um passo a passo. Bom, a próxima pergunta é a pergunta da Bruna, de 16 anos, do Centro Espírita Maria de Nazaré, em Nilópolis. O que nós, jovens, devemos fazer quando percebemos que alguém de nossa família não tem uma boa saúde mental? E como percebemos este problema em nós? Tudo bem, Bruna. É delicado essa questão. Você perceber um familiar em desequilíbrio e não saber lidar com essa questão é realmente desconfortável. E vale também a sua preocupação, né? E comigo, será que vai acontecer a mesma coisa? O que eu faço para evitar isso? A questão é o seguinte, existe, né, os procedimentos básicos, prece, oração, frequência à casa espírita, culto no evangelho, a questão da leitura, a questão do passe, a questão das orações, da questão do atendimento fraterno. Todos esses são mecanismos para a gente auxiliar esse parente em desequilíbrio. Agora, e nós, como ficamos diante dessa possibilidade? O processo é o mesmo. Não muda. Da mesma forma que você vai ter essa preocupação com seu ente querido em desequilíbrio, você tem que ter com você mesmo. Acontece da mesma forma. E o processo, a receita, vale para os dois. É uma boa. Então, como os jovens podem influenciar o mundo com seus pensamentos? Essa é a pergunta da Jéssica, de 14 anos, e do Bruno, de 15 anos, do Centro Espírita Maria de Nazaré, de Nilópolis. Oi, Jéssica. Oi, Bruno. Como é que o jovem pode influenciar o mundo com seus pensamentos? Primeiramente, o jovem precisa influenciar a si mesmo com seus pensamentos, com as suas escolhas. Então, a mesma receita que a gente já passou ali para a amiga na pergunta anterior, vale para vocês também. Mudando esse pensamento, mudando o seu comportamento, melhorando as suas palavras, suas ações, a sua leitura, a sua atitude, você está se transformando. À medida que você se transforma, você transforma o grupo familiar, você transforma a sua casa, o seu prédio, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, e por que não? Junto com outros, você vai influenciar também a mudança no mundo. E também, assim, eu acho que vale uma dicasinha, né? A gente, assim, o que eu quero para o meu futuro, né? Justamente, esse compromisso, esses objetivos aí são importantes até para sustentar o dia a dia. Assim, quer dizer, se eu quero um mundo melhor de paz, eu vou ter que já iniciar já, começar, né? Com porque até porque mesmo. Eles são os adultos de amanhã, né? Com certeza. Não é? Tá, uma boa. O que pode causar a fofoca? É a pergunta da Dayana, de 17 anos, do Centro Espírita Amor e Verdade, da Pavuna. Bem, o que pode causar a fofoca é justamente não fazer nada do que foi sugerido para a Jéssica e para o Bruno na pergunta anterior. Se você não fizer nada disso em termos de qualidade de pensamento, de palavras, com certeza vai ficar a mente vazia. mente vazia, baixo padrão vibratório, e com certeza diante disso vai surgir simplesmente esse tipo de comunicação. É a raiva, é o rancor, é o ódio, é a inveja, é o ciúme, e aí isso vai virando como se fosse pólvora, vai contaminando as pessoas e o resultado não é muito positivo. Com tantas coisas ruins e inéditas acontecendo no mundo, a fofoca chega a ser uma coisa proporcional ou ruim, isso mesmo. A pergunta é da Hanna, de 14 anos, Centro Espírita Amor e Verdade, de Pavuna. Bem, certamente a fofoca ela cresce à medida que tem gente para escutar. Diante disso, é uma coisa realmente ruim. Fechamos por hoje a participação dos jovens. E então vamos agora pedir ao Adams uma bibliografia, por favor, onde você, assim, o que você poderia indicar para essas pessoas, tudo esse Bem, material. Eu vou fazer o seguinte, na área de gestão, treinamento, questão de empresa, eu vou deixar meu e-mail para quem tiver interessado, pode entrar em contato. O e-mail é contato@gerenciamentominuto.com.br. Pode entrar na internet, digitar meu nome, Adams Alni, e tem muito material publicado em sites, em revistas ali para a gente conversar. Na questão aí das perguntas dos jovens, eu sugiro que leiam, claro, o Livro dos Espíritos é fundamental. A questão das relações, eu acho que vale a pena ler alguns livros da Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, Vida, Desafios, Soluções. Então esses são livros interessantes, O Autodescobrimento, Joana de Ângeles, enfim, são literaturas importantes para você começar a entender esse processo do autoconhecimento. Bom, então desejamos assim, né, que você leve um abraço para sua mocidade. Obrigado a vocês. Tá? Que eles possam participar com a gente, por favor, né, leve as nossas recomendações e façam com que eles participem aqui com a gente. Tá? Obrigado. Obrigada também por ter vindo, atendido a nossa, né, o nosso pedido. E então, vocês não saiam daí que tem mais programas. Tá? Um abraço. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Melancolia. Dentre os vários problemas com que se debate a humanidade, está a melancolia. A melancolia é um estado d'alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje, estamos na Terra novamente, num corpo diferente, talvez nesse país por primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim sendo, vez por outra nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é. Ou ainda, sentimos uma vaga tristeza, uma depressão injustificável. Fatos, situações, pessoas, música, perfume são indutores dessas incursões inconscientes no passado e conforme tenha sido a experiência, será o sentimento. Se o registro é de uma experiência feliz, nos sentiremos bem. Se, ao contrário, foram experiências malfadadas, teremos o sentimento correspondente. Existem pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e cinzento, sentem-se deprimidas. Outras já se sentem muitíssimo bem com o tempo chuvoso. Outras ainda, quando ouvem uma música, sentem-se transportadas imediatamente de um estado d'alma a outro completamente inverso. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim em como dizem. Quando nos percebermos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico,

não esquecer de levar o cartão de confirmação, isso, ver direitinho qual é o local da sua prova, chegar sempre, de preferência, com uma hora antes, se possível, visitar o local para evitar atropelos, porque o trânsito nesse dia vai estar complicadíssimo. Com certeza. Né? Então, olha só, é recomendável lápis preto, 3B, caneta esferográfica azul ou preta, borracha, evite levar celulares, aparelhos sonoros, roupas e sapatos super confortáveis, porque você vai ficar sentado ali por um bom tempo. Com certeza. Observe o tempo, se está chovendo, né, para levar aquele guarda-chuva básico. Não coma nada gorduroso, como a gente já falou. Água é permitido levar, viu? Perfeito. Frutas, aquele lanchezinho leve, enfim, coisas assim que já, a TV já vem anunciando e aconselhando, meios, né? Os meios de comunicação. Exatamente. Geral. Então, lanchezinho fique, seco. E boa prova, atento, né? Claro, boa prova é a nossa torcida. Isso aí. Torcida a gente do torce aqui jovem. Por vocês. Boa isso prova. Aí. E, gente, o programa está sempre aberto para todos que queiram entrar em contato conosco, que queiram cadastrar suas mocidades para futuras edições do Espaço Jovem. E, para tanto, o que é preciso fazer, Lise? Bom, você pode, né, entrar em contato com a gente ou por e-mail, por carta, e tem também o nosso site. Exatamente. Que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você clica no link, né? O Espaço Exatamente. Jovem, né? E o e-mail é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Não se esqueça sempre de informar a idade e de onde você está escrevendo, ok? Muito simples. Né? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Gente, tchau. Fiquem com Deus. Bom final de semana e boa prova. Pois é, no Enem, né? Pra quem fizer. Exato. Tchau, galera. Até semana que vem. E só pra complementar o que a Lisa diz, é bom manter a calma lá na hora da prova é do Enem. É verdade. Isso é boa lembrança, Gustavo. E, claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.